cartão de memória, caixas de som, vários modelos potentes, bonés, óculos, relógios, capinhas e outras variedades em geral. Tudo na promoção. Fazemos conserto de celular, trocamos pulseira de relógios e baterias de relógios. Só na JB Variedades você encontra o melhor preço da cidade. Telefone para contato 89994385801. Estamos localizados na Praça Isaías Coelho, em frente à lotérica. O melhor espera por você na Garras Móveis. Quer economia e qualidade para ter o melhor em sua casa? Na Garras Móveis você encontra guarda-roupas, estantes, racks, painéis, armário, mesa, cama, colchões Gazin, prateleira de aço. Na linha de eletro você encontra micro-ondas, ventiladores, liquidificador, batedeira, secador, pranchas, máquina de cortar cabelos, fogões, geladeira, tanquinho e muito mais. Tudo pelo menor preço da cidade. Venha conferir Garras Móveis, na rua Antônio Marques, no centro de Isaías Coelho, Piauí. Garras Móveis. E agora são três motos no sorteio do Capivara da Sorte. Tem muito dinheiro e três motos por apenas R$10. No primeiro prêmio tem R$2.000. No segundo prêmio já tem moto zero quilômetro, uma Honda Pop 110i. No terceiro prêmio tem uma moto Honda CG 160 Start. E no quarto prêmio, uma lindíssima moto Honda NXR Bros 160. E ainda tem 20 giros de R$200 e um giro extra de R$500. Tá demais! Muito dinheiro e três motos domingo no Capivara da Sorte. E o bilhete só R$10 com chance dupla. Compre o seu e boa sorte! Capivara da Sorte. E vem comigo assim. Oi! Isso é Vandinho Cauã ao vivo pra vocês. Vem assim! E moto táxi do Cowboy. Transporte de passageiro com conforto e segurança. Atendimento todos os dias pelo telefone 994-63-4652. Táxi e moto táxi do Cowboy. Com uma super promoção para quem for cliente do Guarda Noturno CB. Na corrida de táxi para fora da cidade, o cliente ganha na hora 30% de descontos. Táxi e moto táxi do Cowboy, localizado no centro de Isaías Coelho, Piauí. Conforto e segurança. Táxi e moto táxi do Cowboy. Telefone 994-63-4652. Táxi e moto táxi do Cowboy. Aqui nós é cowboy, a pegada é mais quente. E a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente. Oi! Joga pra cima, menino! Atenção Isaías Coelho e toda a micro-região. Todos os dias, o Abrigo Municipal de Isaías Coelho oferece para você refeições diárias, acompanhado daquele churrasquinho. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. E no sábado, oferecemos panelada e feijoada. O melhor churrasco da região é no Paraíba, o Rei do Espetinho. localizado bem no centro da cidade, no abrigo municipal. Um ambiente arejado, totalmente familiar, onde você vai encontrar aquele churrasquinho de bode, espetinho de carneiro, de boi, porco, frango e muito mais. Sem falar numa variedade de bebidas. Churrasquinho acompanhado com refeições ou vinagrete. Chega até da água na boca só de pensar naquela delícia. E o atendimento é especializado, sempre oferecendo o melhor para você. Abrigo Municipal de Isaías Coelho, oferecendo almoço todos os dias de segunda a sábado. Organização Paraíba, o rei do espetinho. Voltamos a apresentar Roberto Carlos e Companhia. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Já estamos de volta com o nosso último bloco de hoje aqui do Roberto Carlos e Companhia. Para continuar agora, vamos de músicas com a Garota do Baile. Omegasfan, o mais revolucionário produto que a Saúde com Beleza acaba de lançar. Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses, atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos. Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular. Trazem benefícios para a pele, sistema imunológico e emagrecimento, contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo. Ômegas Fã da Saúde com Beleza. O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3, mas preste atenção neste detalhe. Ômegas Fã não é somente ômegas 3. Ômegas Fã são ômegas 3, 6 e 9. Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais. Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade ou faça sua compra pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Nosso WhatsApp 619-9819-5151. Roberto Carlos e Companhia. A emoção está no ar. Deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Thank you. deixar. Me abrace assim, me olhe assim. Não vá ficar longe de mim. Enquanto eu tiver você aqui, fechando Roberto Carlos e companhia de hoje, agora o Bia Ipsen envolvendo nessa. Obrigada pela companhia, obrigada pela sua audiência. E a gente se encontra por aqui, tá? Aquele encontro sempre marcadinho com você e com o Rei Roberto e amigos. Um beijo, fica com Deus, se cuida, aquele abraço, tchau, tchau. Quanto tempo longe de você. Você acabou de ouvir o programa que encanta gerações. Roberto Carlos e companhia. Apresentação, Bia Ipsen. Fique ligado e até o nosso novo encontro com mais um Roberto Carlos e companhia. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo. Rádio Santa Isabel FM, localizada na Rua São Francisco, número 338, Isaías Coelho, Piauí. Direção geral, Alcernor Pereira. Em volta da mesa do bar, hoje de ponta cabeça o copo americano eu vou deixar. E nesse vai e vem, vai ficando a saudade, a vontade de você também. Pra ver a última dose, o bar já vai fechar e a calçada vai ser meu quarto de hospedim. Eu vou dormir na rua, se a casa eu passo a frio, a culpa é toda sua. Sofrimento no 12, não tem quem aguente, não tem quem esquente. Me diz quando vai vir me buscar. Tô esperando, eu vou dormir na rua. Se a casa eu passo a frio, a culpa é toda sua. Sofrimento no 12, não tem quem aguente, não tem quem esquente. Me diz quando vai vir me buscar. Tô esperando na porta. Gente, tá tocando em todo lugar. DJ Lucas, esse sim é o melhor. E nesse vai e vem, vai ficando a saudade, a vontade de você também. Lá vem a última dose, o bar já vai fechar e a calçada vai ser meu quarto de hospedagem. Eu vou dormir na rua. Se a casa eu passo a frio, a culpa é toda sua. Sofrimento no 12, não tem quem aguente, não tem quem esquente. Me diz quando vai vir me buscar. Tô esperando, eu vou dormir na rua. Se a casa eu passo a frio, a culpa é toda sua. Sofrimento no 12, não tem quem aguente, não tem quem esquente. Me diz quando vai vir me buscar. Tô esperando, eu vou dormir. Passa frio, a culpa é toda sua. Sofrimento no 12, não tem quem aguente, não tem quem esquente. Me diz quando vai. faço e o que não faço é por amor por você. Mas o que eu ninguém ama, duvido e paro pra ver. Se eu sou louco, é muito pouco na frente dessa paixão. Eu venho lá da saudade, eu venho da solidão. Cadê minha estrela do brilho encantado? Meu sonho dourado vem logo acender. Cadê o seu corpo que eu tanto preciso? Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Ô, Marcelo! Mas o que eu ninguém ama, duvido e pago pra ver. Se eu sou louco, é muito pouco na frente dessa paixão. Eu venho lá da saudade, eu venho da solidão. Cadê minha estrela do brilho encantado? Meu sonho dourado logo acender. Cadê o seu corpo que eu tanto preciso? Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê minha estrela do brilho encantado? Meu sonho dourado logo acender. Cadê o seu corpo que eu tanto preciso? Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Ô, paixão! Beleza! Forró do Melapinto! Pensa numa Eu só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada vale. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu. Debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer. Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse rio não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. E eu não suporto a ideia de que nada vale. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu. Debaixo do seu edredom. Saber o que fazer. Quando a rede bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse frio não mata essa sede. Sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Atenção produtores rurais de Isaías Coelho, São Domingos, Simplício Mendes, Conceição do Canindé e Macro Regiões. Agora você pode contar com os serviços da JJ Tratores. Gradeamento de terra, esbulhadeira de milho, feijão, arroz, soja, carregamento de madeira e muito mais. Contrate agora a JJ Tratores. Telefone 89-994-45-1794 ou pelo nosso WhatsApp 89-994-33-8278. JJ Tratores, excelência no trabalho do campo. Organização Júnior Tratores. Sintonize na frequência 87,9 FM. Chega amanhã, tá ao vivo no aniversário do meu parceiro José CD. Ontem retornei na areia. Branca e ardente, então te esperei. Ouvi teus risos e acrobis. E uma onda me trouxe aos meus pés e eu chamei por ti. Me esquinarei um teu lindo rosto, sempre sorrindo, tão bem em mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança sem se encontrar. E eu chamei, chamei a mim, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Zilda, aquele abraço. Na Zilda. Josué CD de Açó e AB20 do amor. Meu parceiro Oswaldo, dia 7 tem Cabo de lá. Virou. Quando não estás junto a mim, ei mãe, Verônica, eu quero dizer, olha aí, olha, que te amo tanto que não posso mais, e te quero tanto. Quero teus olhos olhar, quero sua boca beijar. Verônica, me sinto tão só. Quando não estás junto a mim, Verônica, eu quero dizer, eu te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto. Sintonize na frequência 87,9 FM. Atenção Isaías Coelho e toda a micro região. Seu veículo precisa de atenção? Então, traga na oficina e lava rápido Dois Irmãos. É o lugar certo para ele. Temos a melhor equipe da região. Trabalhamos com preço justo para você não sair no prejuízo. Marque uma avaliação e venha conferir as nossas promoções. Traga seu veículo para o melhor lava rápido da cidade. Aqui a limpeza é de verdade. Seu veículo sai como se fosse novo. Tudo feito por profissionais capacitados e o cuidado de quem entende de carro. A Oficina Lava Rápido Dois Irmãos está localizado na Avenida Otílio Manuel Rodrigues, ao lado da Autopeças Luana, no centro de Isaías Coelho, Piauí. Telefone 89-99406-1841. Oficina e Lava Rápido Dois Irmãos. Organização Neguinho do Caminhão. Eita, mais uma linda canção pra galera curtir. Bora, bora, bora. Feitiço em meus olhos e não consigo esconder que estou apaixonado, com coração quebrado, com saudade de você. Deixo feitiço em meus olhos e não consigo esconder que estou apaixonado, com coração quebrado, com saudade de você. Essa distância me mata, queria tanto te ver. A solidão me abraça, sozinho em casa, só penso em você. Esse silêncio só me faz pensar no teu sorriso tão lindo. Meu coração te mandou te dizer: espera, amor, já vou indo. Deixo feitiço em meus olhos e não consigo esconder. Estou apaixonado, com coração quebrado, com saudade de você. Deixo feitiço em meus olhos e não consigo esconder que estou apaixonado, com coração quebrado, com saudade de você. Estou contando as horas, pensando em tudo outra vez. O dia não amanhece, a noite parece maior que um mês. Esse silêncio só me faz pensar no teu sorriso tão lindo. Meu coração te mandou te dizer: espera, amor, já tô indo. Deixo feitiço em meus olhos e não consigo esconder que estou apaixonado, com coração quebrado, com saudade de você. Deixo feitiço em meus olhos e não consigo esconder que estou apaixonado, com coração quebrado, com saudade de você. Ô, beijão! Coração apaixonado por ti. guarde a chave do meu carro. Eu deixei estacionada ali no fundo. Me traga mais um uísque e cigarro. Eu vou se vou me desligar do mundo. Garçom, você fica meio agressivo. Deixa eu quebrar tudo que eu quiser. Amanhã eu volto com dinheiro vivo. Se eu não pagar, pode botar a conta do Josué. Bora, Josué, CD! Pra povo, eu sou um homem respeitado. Cliente especial e muitos fãs. Aqui eu sou pobre, apaixonado. Oi, meu, o colarinho branco. Garçom, eu te peço, não reclamo. Se hoje eu beber fora da medida. Desculpe se eu lhe der algum versão. Ouvindo pelo efeito da bebida. Garçom, que eu amo por embora. Agora ele está com meu rival. Por isso eu estou jogado fora. Língua confete quando acaba o carnaval. Na boca eu sou um homem respeitado. Clientes, especial e muitos fãs. Aqui eu sou pobre, apaixonado. Oi, meu. No aniversário do Josué Cedês. Bobando. Aí pode bobar, viu, Josué Cedês? Aqui é o Zé, lembrando que já já nós estaremos ali no bairro São João, lá do bar do meu amigo Batista. Sexta-feira no Promorá, lá no Promo Pizza, de frente ao Carvalho, no Promorá. Sabadão e Lagoa do Piauí, ô terra boa, comendo de volta aqui em Teresina. Dia dos Pais, a partir do meu dia no Clube dos 100, tem Gafanhoto Zuno, o Fenômeno da Rocha, Gafanhoto dos Teclados, Mariozão da Rocha. Márcio Reis, diretamente do Goiás, vem pra nós. E pra fechar com chave de ouro, amada Dilson. Gafanhoto dos teclados, eu tô lá, tô lá, tô lá. Eu, Josué Cedês, gravando tudo ao vivo. Ela queimou arroz, quebra copo na pia. Tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o outro. Você, isso não é medo de te perder, amor. É agora são três motos no sorteio do Capivara da Sorte. Tem muito dinheiro e três motos por apenas R$10. No primeiro prêmio tem R$2.000. No segundo prêmio já tem moto zero quilômetro, uma Honda Pop 110i. No terceiro prêmio tem uma moto Honda CG 160 Start. E no quarto prêmio, uma lindíssima moto Honda NXR Bros 160. E ainda tem 20 giros de R$200 e um giro extra de R$500. Tá demais! Muito dinheiro e três motos domingo no Capivara da Sorte. E o bilhete só R$10 com chance dupla. Compre o seu e boa sorte! Capivara da Sorte. Ele tá vindo aí pra tocar a festa que vai ficar na história. E vai levar uma multidão ao estilo clube. Olhando para o céu, tento não chorar. Prepare-se, queimada grande. Zé Armando está chegando. Se for preciso, eu vou até o fim do mundo. Sexta-feira, dia 18 de agosto, a partir das 22 horas. Patrocínio, Rifa Top da Sorte, Neguinho do Caipira, Jean do Cassino de Morrinho. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Zé Armando e Banda. Sexta-feira, dia 18 de agosto, às 22 horas, em Queimada Grande, Isaías Coelho. Convidamos a galera de Feijão, Lagoa Achada, Morrinho, Mucambo, Corredor, Sapê, Barreira, Fazenda Nova, Carreira da Vaca, Atrás da Serra, Goiabeira, Riacho Fundo, Caraíba, Cabeça da Vaca, Cipual, Itainópolis, Vera Mendes, Simplício Mendes e demais cidades. Oh, meu amor. Sonorização e apoio de palco Benesson. Realização Antônio. A gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal. E a gente faz. Sintonize na frequência 87,9 FM. Eu sou mais um. Alô, meu parceiro Matheus Luan. Vem com o XXJ. Alô, parceiro Josué CD. Por favor, não beije outra boca na minha frente, não. Respeita o luto do meu coração, que ainda não te superou. É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você beijando o olho na hora cá. É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa eu pelo menos esquecer mais um pouquinho. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa eu pelo menos esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim. Só de imaginar você nas liminares de sofá, você virando o olho pra outro na hora cá. É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo. Deixa eu pelo menos esquecer mais um pouquinho. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa eu pelo menos esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim. Josué. Maluca eu sou. Sou maluca por você, amor. Eita, menino! Porra do meu apito! É sim! Chegou pra ficar! De Fortaleza para o Brasil! com você. Já fez a sua feira hoje? Ainda não? Então corra para a Hortifruti do Rogério, aqui em Isaías Coelho, na rua Antônio Marques, centro da cidade, ao lado da agência do Bradesco. Hortifruti do Rogério, lá só tem produtos de qualidade, direto da horta, direto do produtor. É frutas, verduras e legumes fresquinha de qualidade, com uma grande variedade de produtos. Preço bom, ótimo atendimento. Hortifruti, de lá você só sai com a sacola cheia. É isso mesmo, vá lá na Hortifruti do Rogério. Lá você vai economizar de verdade. Frutas, verduras e legumes com a maior qualidade selecionada. Hortifruti do Rogério. Telefone WhatsApp 89-994-23-7064. Hortifruti do Rogério, com as melhores ofertas pra você. Sintonize na frequência 87,9 FM. E você tá arrumando que ela revirou.

acaso já passou e que meu corpo não quer mais o seu. Mas de repente bate uma emoção, entrego de uma vez ao coração, então eu já não sei mais quem sou eu. Meu coração que tomou conta de mim, às vezes diz que sim, às vezes diz que não. Meu coração, como eu também ficou, dividido no amor, somos dois numa paixão. É verdade, galera, vivo, paixão. Apaixonado, vem curtir. Paixão demais. Tony Valimba pra você. Às vezes não consigo te esquecer, às vezes sei que vou te procurar, que eu tento ficar sem você. Aumento o desejo de te encontrar. Às vezes penso que tudo acabou, que foi mais um caso, já passou, e o meu corpo não quer mais o seu. Mas de repente bate uma emoção, entrego de uma vez ao coração, então eu já não sei mais quem sou eu. Meu coração que tomou conta de mim, às vezes diz que sim, às vezes diz que não. Pode ir, Vanima, vai se apaixonar. Sintonize na frequência 87,9 FM. Eu vou fazer um contrato. Se liga nas cláusulas. Assina embaixo e não muda nada. Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma e depois do jantar a louça é minha, não é sua. Já vou deixando bem claro que esse contrato é lixo. Cê tá amarrado a rescisão, milhão. De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Cê tá amarrado aqui comigo. Esse contrato da paixão, a rescisão, milhão. De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo. Fazer um contrato, se liga nas cláusulas, assina embaixo e não muda nada. Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma e depois do jantar a louça em mim não é. Já vou deixando bem claro que esse contrato é vitalício. Cê tá amarrada aqui comigo. Nesse contrato da paixão, a rescisão, milhão. De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Cê tá amarrada aqui comigo. Esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Cê tá amarrada aqui comigo. Nesse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo. Alô, meu parceiro Robson e Flávio Neto da Raiz Amargas, pra vocês com carinho. Ah, meu neto da Raiz Amargas, aquele abraço. Pô, CJ do ACD. Eram dois amigos e sem parar. Um canto pela vida e um canto levando de som, em cidade, e sendo dono de um caminhão. Com muita luta e sacrifício, vai apagar em dia a prestação. E aí, Marcinho? O empregado passa sem bater. Suas ciências eram terminar. De cansaço e poeira em chão. Todos amigos do recém-casado. Ia ser pai do primeiro balão parão. Valeu, balão! Não vem na hora de chegar, essa boca, né? Meu caminhoneiro disse ao amigo: Monirá, meu filho, para vocês ver. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada. Rádio Santa Isabel FM, localizada na Rua São Francisco, número 338, Isaías Coelho, Piauí. Direção-geral, Alcenor Pereira. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Oi. 87. 87. 87,9. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no Vero Peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu. Entrevista e na reportagem. No meio. meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Tá aí a hora certa pra você, 17h10 aqui na nossa 87.9. A partir de agora você curte o melhor do forró, o melhor da informação, o melhor da cultura, entretenimento e esporte aqui na nossa 87,9. Rádio Santa Isabel FM, direção geral Alcenor Pereira, aqui no Batendo Firme e Forte com você, trazendo o melhor de tudo. Muito bem, você curtindo aí com Dona Odete, né? Aqui na programação da nossa 87, no meio do PTU. Vamos trazer muita coisa boa pra você aqui na nossa, na sua 87.9 MHz. Aqui é pouco papo e muito forró pra você. Recordando, Somos Louco, Caviar com Rapadura. Boa tarde pra você, 17h11. Sua cinturinha vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão e sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão e sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ver fazendo amor. Sua cinturinha vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão e sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão e sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro. Nós somos loucos, muito loucos. Somos loucos. Sua cinturinha vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão e sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro. Nós somos loucos, muito loucos. Somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, we'll be right back. apaixonar por você. E agora está sem jeito, não posso mais controlar. Esse amor que invadiu meu coração. Por favor, estou daquele jeito, queimando feito vulcão. Mas isso passa, é passageiro. Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer. Tão facilmente, qualquer garota sabe. Certeza saberia o que fazer. Tão facilmente, qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer. Calma, meu amor, prometo que você não vai se arrepender. Eu vou te dar o que quiser, porque senti que esse nosso amor combina. Vai ser gostoso te amar. Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo, eu quero colo de menina. Você vai ter que me dar. Eu vou te dar o que quiser, porque senti que esse nosso amor combina. Vai ser gostoso te amar. Acabe o meu 7:21. Sintonize na frequência 87,9 FM. Francisco CDs, o paraibano estourado. Sempre produzindo os melhores CDs. Muito bem, estou de volta aqui pela nossa 87,9 com forrozão da 87. 17:22, 17:22. Muito obrigado a você curtindo a nossa programação aqui na cidade de Isaia Escolha. Deixa eu mandar um abraço aqui a Isadora, ali em Poço da Pedra, município de Campinas do Piauí. Sempre ouvindo a programação da nossa 87,9. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu grande amigo Zé Luiz, também aqui na favela. Sempre ouve a nossa programação. Um abraço, meu grande amigo Zé Luiz. Obrigado pelo carinho do rádio ligado. Deixa eu mandar um abraço também especial ao Valdinei, ali no Saco da Manga, Conceição do Canindé. Um abraço ao pessoal de Lagoa Rachada, município de Vera Mendes, também conosco. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal de Chapadinha, município de Campinas, do Piauí. Essa galera massa do município de Campinas, do Piauí. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu grande amigo Daniel, também ali em Veredas. Meu grande amigo Ronaldo, Vereda Campinas, do Piauí. Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho do Rádio Ligado. Deixa eu mandar um abraço aqui, seu Chica, dona Dalva, aqui na cidade de Isaías Coelho, ouvindo a nossa programação. Deixa eu mandar um abraço pro grande amigo Boduga, ali no Morro Tantã. Também tá com o rádio ligado aqui na nossa 87, no Forró da 87. Deixa eu mandar um abraço aí, meu grande amigo Aristeu, rapaz. Ele que me parou aí na rua, disse que ouve todo dia a nossa programação. Um abraço, Aristeu. Seu Zé Lacerda, Manuel de Casaca. Deixa eu mandar um abraço também a Luzia, ali em Tabuleirinho. Deixa eu mandar um abraço ao Humberto, também em Tabuleirinho, pessoal que ouve a nossa programação. Um abraço ao pessoal de Tabuleirinho e Malhada Vermelha, ouvindo a programação da nossa 87,9. Já chegando aqui mais, aqui, manda um alô para a Cecília Efigênia, na Vila Nova Ratão, ouvindo a nossa programação. Um abraço a vocês, gente boa. Vou rodar 87 para você. Chegando o forró do Xililic, tio nordestino. Boa tarde, 17:25 na nossa 87. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, vocês podem crer. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, vocês podem crer. Que às 10 da noite o forró já está de pé, sanfoneira pra sanfona e só se vê chegar a mulher. Vem do café, o caldo de feijão no bar, com meia légua se escuta o som do chinelo chiar. Feijão no bar, comer a legua, se escuta o som do chinelo chiar. É

salazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Você gosta de música? Então, se liga nesta estação. Muito bem, são 17 horas e 32 minutinhos aqui na cidade de Isaías Coelho, Forrozão da 87, que tem o apoio cultural do Abrigo Municipal de Isaías Coelho. Lá você vai falar com meu grande amigo Paraíba, o Rei do Espetinho. Um abraço, meu grande amigo Paraíba, Cleide Mata, do pessoal que estiver por aí. Um abraço a vocês, viu, gente? Na hora de você quiser comer aquele espetinho de boa qualidade, procura ali o Paraíba, o Rei do Espetinho, aqui em nossa cidade, ali no mercado. No Abrigo Municipal da nossa cidade. E Cowboy Táxi, na hora de você quiser e sua viagem com conforto e qualidade, procure meu grande amigo Cowboy Táxi, né? É só ligar e conversar com o mesmo ali na Vila Nova, aqui na cidade de Isaías Coelho. Comercial São João, lá você vai encontrar todos os gêneros alimentícios, grosso e varejo, tudo pelo menor preço da cidade e da região. Fale com meu grande amigo João de Alcino Aneide. Comercial São João. Farmácia Highland, lá você vai encontrar todo tipo de medicamento em gerais. Também, atenção, você é aposentado ou pensionista, na hora de fazer seu empréstimo, procure a Farmácia Highland. Fale com meu grande amigo Raimundo ou Edilza. Farmácia Highland, aqui na cidade de Isaías Coelho, Piauí, ali na rua Daniel Gomes. Garras Move, tudo em móveis e eletrodomésticos, tudo pelo menor preço da cidade, da região. Fale com meu grande amigo Salozinho, Anaílza, na Garras Move. JB Variedade, toda segunda-feira aqui na cidade de Isaías Coelho, ali em frente com a farmácia Paulo Afonso. Tudo para seu celular, tudo, rádios, tudo. Você conta com o Batista Variedade. E atenção, você quer fazer aí seu tanque, quer bater seu milho, tudo pelo menor preço da cidade, da região, fale com meu grande amigo Júnior Tratores. Fica ali em Chique, Isaías Coelho, fale com o mesmo. Rogério das Verduras fica situado ali ao lado da Parques Vida, aqui da cidade de Isaías Coelho. Lá você vai encontrar todo tipo de verdura e também tem a grossa e a varejo, tudo pelo menor preço da cidade, da região. Mesma vida que também compra latinha. Tamboril Móveis, tudo em móveis e eletrodomésticos, tudo pelo menor preço da cidade, da região. Lá você vai falar com meu grande amiga, a Wanda e a Laiane, ali na Tamboril Móveis. Ultra Gás, na hora de você acabar seu gás aí, tá fazendo com arroz, só acaba na hora do arroz, viu? Não sei por que é isso. Procure meu grande amigo Marcel na Ultra Gás, ali ao lado do posto gasolina, aqui na cidade de Isaías Coelho, Piauí. Tá aí, muito bem, são 17 horas e 35 minutos, 17 horas e 35 minutos. Você ouvindo a nossa programação, você interagindo conosco, seja bem-vindo aqui à programação da nossa 87,9. Ministério Público Federal denuncia vereador e outras duas pessoas por desvio de verbas federais em municípios do Piauí. O Ministério Público Federal denunciou nessa quinta-feira, né, dia 3 do 8, o vereador de Nova Santa Rita do Piauí, Marcos Onofre Rodrigues, e outras duas pessoas envolvimento em esquema de desvio de verba pública vinculada ao projeto educacional e de saúde do município. O caso teria ocorrido entre os anos de 2018 a 2020. Na época, o atual político atuava no setor de contabilidade da Prefeitura de Santa Rosa do Piauí, e outros denunciado pelo crime associado à associação criminosa são o ex-secretário do município de administração de finanças, Edmária Freita de Souza, e seu companheiro empresário Valdinar Ferreira de Oliveira. Segundo o Ministério Público, os três acusados aproveitaram a fragilidade proporcionada pela função pública que ocupava e acesso ao sistema de contabilidade de Santa Rosa do Piauí para deferir licitamente recursos de conta do município diretamente para suas contas bancárias pessoais. A denúncia descarta que as verbas desviadas estão vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundep, e o município e da saúde, né? Montante desviado é de 696 mil reais. O grupo operava a partir da liberdade de verbas federais. Edinara de Feita, também então contadora, Marco Onof, que repassava parte de valores das contas pessoais dela e de Valdinar Freita. As investigações serão realizadas de forma conjunta pelo Ministério Público Federal. Portanto, está aí, lá em Santa Rosa do Piauí. Vamos trazer mais sucessos para você curtir na nossa programação. Esporte Notícia é o nosso esporte aqui. Muito bem, muito bem. Chegando mais forró para você curtir nessa tarde gostosa, 17 horas e 39 minutos, aqui na nossa 87 Rádio Santa Isabel FM. Em toda festa de embalo, eu quero ver forró. Eu vou dançar forró, vou me balançar, passar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o teu carinho. Todo mundo se sacode, todo mundo a saculejar. O forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Pode botar na balança que este é o forró pesado. Forró pesado, forró pesado. A moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado. A moçada se assanha, ninguém quer ficar festa de embalo, eu quero ver forró. Eu vou dançar forró, vou me balançar, dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o teu carinho. Quero ver mulher com gato. Na festa de embalo, eu quero ver forró. Eu vou dançar forró, vou me balançar, dançar agarradinho, rostinho com rostinho, sentir o seu carinho. Quero ver mulher com gato. Quando toco forró, todo mundo quer dançar. Todo mundo se sacode, todo mundo gosta de fulejar. O forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Pode botar na balança que este é o forró pesado. Forró pesado, forró pesado. A moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado. A moçada se assanha, ninguém quer ficar menino. todo mundo se sacode, mundo assatulejado. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Pô, de bota na balança, que se é o forró pesado. Forró pesado, forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Muito bem, hora certa para você, 17 horas e 41 minutinhos, 17h41. Forró da 87, forró da 87. Um abraço, meu grande amigo Judemar, ali atrás da serra, ouvindo a nossa programação. Um abraço. Um abraço também a Dadá, em atrás da serra, também sempre ouvindo a nossa programação. Pessoal que nos ouve pela internet, boa tarde. Severina Chique Chique, Genival Lacerda. Se diverte nesse flerte, você botando as unhas de fora. Nosso amor não demora.